Meu amor, você é tudo para mim. Um sonho lindo, um raio de luz a iluminar os meus caminhos. Você é o meu sol particular nos dias de chuva. Um sorriso maravilhoso para alegrar meus momentos tristes. Uma mão estendida nas horas de desespero. Você é meu tudo. Sei que você está achando um exagero da minha parte falar tudo isso, mas não é. Escolhi com muito carinho essas palavras para lhe dizer especialmente hoje, o Dia dos Namorados. Nós temos um mundo lindo e bom para ser descoberto. E como eu gosto muito de você e sei que sou correspondida, quero descobrir este mundo de uma forma muito especial, te amando cada vez mais. Seu sorriso tem o poder de me fazer feliz. Seu modo de me olhar e amar me fascina. E suas palavras carinhosas soam como um ritmo de música que me faz balançar. Você é o presente mais perfeito e completo que ganhei. Te amo e necessito de você em todas as datas e em todos os dias. Parabéns pelo Dia dos Namorados. Beijos.